andrecedesmoral.com.br. Faca aí, Central Lanches. Alô, Tomás Neto, meu patrão estourado. Gustavo Castro, relojoeiro. Paulo José Motos. Alô, Felipe Produções. Felipe Produções íntimo. Chama aqui, tá tendo. Tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Oi? Chama aqui, tá tendo. Tá legalizado. Ó, eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Eu disse, chama aqui, tá tendo. Tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Fuma pra caralho. Fuma pra caralho. Quando fica louco, pina a bunda, vai. Pina a bunda e tá lá. Pina a bunda e tá. Pizzaria danada de bom. Alô, Victor Feras. Pina a bunda e toma, pina a bunda e toma, pina. Pina a bunda e toma, pina a bunda e toma, pina a bunda, quero amar. Pina a bunda e toma, pina a bunda e toma, pina a bunda e toma. Pina a bunda e toma, pina a bunda e toma, pina a bunda e toma. Pina a bunda e toma, pina a bunda e toma, pina a bunda e toma. Pina a bunda e toma, pina a bunda e toma, e já importa. Chama aqui, tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Chama aqui, tá tendo, tá legalizado. Eu disse, chama aqui, tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Fuma pra caralho, fuma pra caralho. Quando fica no que pina a bunda, vai. Quebra, que quebra, que pina. Juízo, down. Pina. Toma, pina a bunda e toma. Não para, meninas. Não para, bebezinha. Alô, Chico das Bolas. Laércio do Paredão Sub-Zero. Pina a bunda e toma. Pina a bunda e toma. Pina a bunda e toma. Deixa, salva-me, salva-me, salva-me. Eu já sei que esse solinho abusou do Paredão. Foca aí, Pires. Paredão rasga chota, Danilo CTs. Flora Salgados, alô Matheus Silva. Chama aqui, tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Chama aqui, tá tendo, tá legalizado. Danilo CTs Moral. Você fuma pra caralho. Oi? Oh. Chama aqui, tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Fuma pra caralho. Fuma pra caralho. Quando fica louco, pina a bunda, vai. É agora. Só a puta é assim. Pina a bunda e toma. Pina. Pina a bunda. Ah, tem bosta no Alisson. Pina a bunda e toma. Pina. Que parada é essa? Respeita esse swing. Jeito de ser assim. Victor CDs. Toma, toma. Pina a bunda e toma. Pina a bunda e toma. Como é que é? Como é que é? Oi. Chama aqui, tá vendo? Tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma. Tô legalizado. Tá legalizado. Pedro CDs de Maracanã. Chama aqui, tá vendo? Tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Quando fica louco, pina a bunda e toma. Pina a bunda e toma. Pina. Que parada é essa? Pina a bunda e toma. Eita caralho. Pina a bunda e toma. Pina a bunda e toma. Joga pra cima, bumbum. O nome dele, Espetinho da Camila. O melhor da Zona Norte. Alô, Isaac Pé Quente. Isaac Calçadeira Pé Quente. Alô, Pintinho da Camila. Josélio e Camila da Sofia Lances.